dia, Sorte Salvador, que é o Azul Alfa, Zulu Índia. Sim, Índia. Senhor, eu peço autorização de reboque do pátio 3 até posição 01, pátio 1. Pátio 3 até posição principal, pátio principal, estou autorizando, pátio alterno, Índia. Zulu Índia, ciente. Índia, confirmo o termo de reboque, portão 01, muito obrigado, bom dia. Sente, bom dia.